na tarde. Estrela, eu lhe diria: desce a terra, o amor existe e a poesia só espera ver nascer a primavera. Não há amor sozinho, é juntinho que ele fica bom. Eu queria dar todo o meu carinho, eu queria ter felicidade. É que o meu amor é tanto, é o encanto que não tem mais fim. E no entanto ele nem sabe que isso existe. E é tão triste se sentir saudade. Amor, eu lhe direi, amor que eu tanto procurei, a quem me dera eu pudesse ser a sua primavera. Depois morrer. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Luz do sol que a folha traga e traduz de novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam na terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pra o rio pro mar. Reza a correnteza, roça, beira, doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Thank you. mais querida, a glória da vida, luz do sol que a folha traga e traduz Brasil. Thank you. Fechando a primeira sequência do MPB Brasil, a saudosa Nara Leão com a música Trevo de Quatro Folhas. Você está acompanhando MPB Brasil e o melhor da música nacional no seu rádio. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais MPB Brasil para você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Estamos de volta com o nosso MPB Brasil e agradecendo você pela sintonia, pelo carinho, pela preferência em estar acompanhando a nossa programação. Quem comparece para cantar agora é o grupo Os Folhas e a música Serenata ao Luar. A esperar, como é triste a demora. Enfim, uma voz de alguém a quem tanto se acalma. Acalma, acalma. Quem estava triste a chorar.

Fechamos mais uma sequência do MPB Brasil com o grupo Santa Cruz e a música Quantas São. Você está acompanhando MPB Brasil e o melhor da música popular brasileira no seu rádio. Nós vamos agora ao nosso último intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com a última sequência do MPB Brasil para você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Estamos de volta com a última sequência do MPB Brasil no seu rádio. Você que nos acompanha, um abraço forte a você que está com a gente aí no seu trabalho, na sua casa, no seu lazer, enfim, onde você estiver. Começamos aqui a última sequência do MPB Brasil de hoje ao som do inesquecível Calbi Peixoto e a música Serenata. Vem junto a mim ouvir a canção feita na solidão. Põe teu ouvido na palma da mão, assim meu coração. Se tu crês que o céu distante chora a luz do semblante, tu não me vês chorar, tu não me vês chorar. Se crês que um anjo agora é quem canta com saudades de ti, sua canção é que te encanta e chama por ti. Música.

valsas iremos compor. E as estrelas, quer no norte, quer no sul, hão de bailar pelo azul. Esta valsa e nós dois, nada mais. O saudoso trovador das Américas, Altemar Dutra, fecha a nossa programação de hoje com a música Dançando com Lágrimas nos Olhos. E com essa gravação, você vai ficando por aqui conosco, juntamente com o nosso MPB Brasil. Luiz Felipe agradece você pela preferência, pelo carinho, convidando a nos encontrarmos novamente na próxima semana, onde estaremos por aqui para apresentarmos mais uma edição do MPB Brasil. A você, o nosso muito obrigado e um grande abraço. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.